para. Delão, delão, delão não para. Pode chegar aí que o delão não para. Delão, delão não dorme. Delão, delão, delão não dorme. Pode chegar aí que o delão não dorme. Delão, delão não come. Delão, delão, delão não come. Pode chegar aí que o delão não come. Delão, delão não bebe.